uma iniciativa com vista a uma melhor integração desta comunidade, uma realidade que na freguesia tem algum impacto? Sim, uma realidade que na freguesia e não passa despercebida a ninguém, portanto nós temos vários acampamentos de ciganos, temos pessoas que querem estar inseridas na sociedade, a Junta de Freguesia tem tido esse papel também, tem estado muito bem relacionada com a Santa Casa da Misericórdia, com os protocolos do ASI, e portanto penso que estes programas que o Estado tem, contrato de emprego e inserção, têm dado uma vantagem para nós, pela necessidade de meios humanos para fazermos os trabalhos que nos são impedidos, por assim dizer, à Junta de Freguesia, e a resposta que essa comunidade tem dado. A etnia cigana tem sido importante, a existência de um dos elementos com carta de condução e dá-lhe a responsabilidade de conduzir um dos veículos com valor mais elevado da Junta de Freguesia, foi tão importante para ele como para nós e estamos muito contentes com o resultado. Esta é a realidade de integração que tem evoluído ao longo das décadas, sempre houve preconceitos e continua a haver, mas cada vez mais diluídos, e o intuito final e o objetivo final é que haja uma integração plena e que esta comunidade se sinta integrada perfeitamente na sociedade. Sim, eles passaram de nómadas a sedentários, a partir daí temos que os receber. Hoje eles tentam ter um alojamento igual ao nosso, abandonar as situações e as realidades que têm vindo a ser palco das suas vidas, e penso que a médio prazo outras atividades e outras situações vão surgir, e uma das coisas importantes neste momento é tentarmos preocupar-nos cada vez mais com a integração deles, mas também com a forma como eles vivem. Portanto, eles, apesar de serem organizados dentro das comunidades, têm ainda um afeto muito grande às famílias, têm um respeito muito grande aos patriarcas, e temos que respeitar isso, não podemos abandonar isso. Têm a religião evangélica que faz parte da vida deles, independentemente de todas as outras religiões, e nós, Junta de Freguesia, tivemos que perceber logo esse mundo. Por outro lado, também, a forma como eles hoje têm água potável, a forma como eles têm eletricidade, a forma como eles se relacionam com o carteiro, a forma como eles se relacionam com o banco, também tem que haver uma integração, e penso que há um grupo muito grande a manifestar vontade de os ajudar, e penso que essa sociedade hoje também está mais aberta. Hoje os indivíduos mais novos, com um bocadinho de formação, muitos deles com o quinto ano, com estas novas formas de educação, portanto os ensinos recorrentes e todas as outras formas, têm vindo a ajudar a progredir, e isso é muito importante para nós, porque queremos que eles estejam connosco e eles querem que nós estejamos com eles. O calcanhar daqueles continua a ser integração na via profissional, nas empresas, integrar um cigano ainda é um preconceito? É. Temos que ver uma coisa, e eu digo muitas vezes às minhas equipas, a questão de hoje, numa empresa que está a recrutar um novo quadro, um novo colaborador, a questão do seu registro criminal é logo importante. Temos salvado essa situação. E por outra, a questão da formação. Temos que admitir que hoje, para operar numa fábrica ou para operar até num equipamento de limpeza urbana ou qualquer coisa, é preciso ter conhecimentos absolutos, e às vezes até ter conhecimentos também relacionados com a mecânica e tudo, porque a polivalência das funções desse indivíduo vai ser importante para o melhor desempenho da sua atividade. A conotar com esta comunidade práticas ilícitas, isso cada vez também está mais diluído e acaba por ser, de certa forma, injusto. Eu acho que há uma parte da nossa sociedade e uma parte da sociedade deles também a resolver esse problema. O problema é que eles, como é que eles ganham o dinheiro? Como é que eles têm vindo a ser integrados e como é que eles têm necessidades de comer? E, portanto, essas práticas de atos ilícitos existem, a venda de roupas em feiras existe, a troca de estupefacientes também existe. É a realidade que eles têm, na nossa sociedade também a temos, mas temos que olhar de uma forma integrada. E, portanto, conseguindo, dando a volta a estes problemas todos e tendo as nossas entidades competentes nessas matérias a trabalhar no terreno, penso que vamos ter uma sociedade melhor, onde eles vão sentir-se muito bem e nós também com eles. Sinto que a sociedade civil, as empresas estão mais receptivas a essa integração? Eu gostava de passar por um processo desse e gostava de ter um empresário que colaborasse comigo na integração de uma pessoa destas. Acho que era um passo fundamental.